7, táxi via Índia Alfa, vai taxiar e reportar próximo a Taxoi Kilo, reporte antes daquilo. Ok, 7 via Índia Alfa, rota 3197. Pode 6708, observando a liberação retaguarda do repouso da TAM, está livre o pushback acionamento, sem para táxi. Pode levantar livre o pushback acionamento, sem para táxi, 7708. Debaixante checado, 1884. 1884, avistado, pouso, autorizado, pista 28, vento 240 graus, 09 nós. 280 com 9 nós, gol 1884. Gol 1273, decolado aos 2200, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Salvador, por gentileza, o 200 para Barreiras, para o 2231. Passa o 2231, aguarde nível 2200 para Barreiras. Aguardando, obrigada. Táxi em frente, Alfa, e próxima Taxway Golf, chame 8883, ajuste 1012, tem um bom voo, boa noite. Segue em frente via Alfa, torre 83, outra 3197. Está pronto, cópia. Passarei do 2231, está autorizado para Barreira, esse número voo 200 via Whisky 42 até Lapa, após direto. Decola da pista 28 com curva à direita após a decolagem na saída Momo, transição VATAP, transponde a 5420 e a frequência do controle 119.80. Correto, passarei 2231, ajuste 1012, chame pronto, pushback, acionamento na remota. Tá, quando for para a pushback, acionamento na remota, passarei 2231. Sai da gole. Tenho perfil da gole. Sai da Gol, Leval após direto Sagaz. Gol, Leval após Leval Sagaz. Até 3197, está na Alfa, próximo a Golf, trança da colégio. Está na 3197, autorizado a alinhar e manter pista 28. E mantendo na pista 28, está na 3197. 78. Paulo, 884, Ivan. 8884, boa noite, prossegue táxi em frente, irá ingressar na táxi 6 quilo após pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal, ok? Quilo, pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal. Está 3197, autorizado, decolagem pista 28, vento 230 graus, Viana 3, nós. Teve decolagem, pista 28, vento 3197. Ano 263, chame centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288-23-25, confirma. Alternada é 133, decimal 25. 288-23-25. 3, hoje chama 012, bom voo. Estimativo via Bravo Golf, lá 283, uma boa noite, bom trabalho. Confirma para 1884. Boa noite, 884, prossiga. Está ingressando na taxiway do pátio 3. Gente, boa noite, 884, ingressa pátio 1 no gate 06. 1884. A 3197, decolada 07, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, 3197, boa noite. 3603, autorizado, chame táxi. Chamei para o táxi, tá 3603. Ano 97, suba restrito para o nível 360. Agora restrito 360, 3197. Começando o pátio 1 para o 6, gol 1-2-4. Solo Salvador, uma boa noite, o TAM 3561 no nível 380 Brasília. 380 Brasília, guarde a cópia, o ajuste no 012. No 012, saída gole ou fito? Nativo. Obrigado. Solo Salvador, boa noite, o gol 1613 para autorização Brasília nível 4630 da Oscar. Gol 1613, aguarde a cópia Brasília. Aguardando, gol 1613. Como que o Atis agora informa só Foxtrot? O TAM 3561 no pequena correção, solicito nível 300 para Brasília, 300. Gente, 300 será coordenado. Obrigado. No 603, o nível solicitado é o 360. Gol no 603, só confirme, o nível solicitado é o 360? Pode ser. Sim. Oi, Salvador, muito 28, boa noite, Objet 6708, próxima ponte 628, pronto. Objet 6708, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 240 graus, 10 nós. Aline, decola da 286708. Copia. Prossiga. Então, 3561, autorizado Brasília, 300 nível, é o peso 17. Decola da 28, curva direita após a decolagem, na saída gole, transição ofício. Transponder 5443, controle 119.8. 300 autorizado para Brasília, uniforme Zulu 17, decola da 28, curva direita, gole o fito, 5443 no transponder, 198 é o controle, tá 3561. Correto, pronto, puxa acionamento, tá 3561. Puxa acionamento, tá 3561. Para o táxi 3603 com 93 a bordo, 3:50, Galeão. 33.25. Um no 8, decimal 3, a torre. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Ok, comi 12, Juliette, Alfa Golf, 108, 3, tá? 3603, obrigado. Voo número 3, copia? Copia. Voo número 3, autorizado Brasília, 360 nível, é o pêndulo 17. Decola da 28, curva direita após a decolagem, na saída gole, transição ofito. Transponder 5440, controle 119.8. Autorizado do 360 para Brasília, vira Upper Whisky 197, decolagem pela 28 com curva direita, gole ofício 5440, 119.8. No voo 1613. Bom, número 3, só corrigindo, o peso 17 a roda e curva esquerda após a decolagem, na gole transição ofício. Ciente, 28 com curva à esquerda após gole ofício. Voo 1613. Uau! Solo copiou o gol no 6-1-3? Afirmativo. Na minha 310, tá na escuta? Um 3561 na escuta? Siga na sua escuta, tá? 3561. Então, 3561, só corrigindo o que eu falei anteriormente, após a decolagem, curva esquerda, na gole ofito. Curva esquerda, estava na dúvida aqui também. Então, 3561. Obrigado. Controle Salvador, boa noite. O Xenéa 6310, informação Fox, cruza o 210. Xenéa 6310, aciona identificação. Autorizado via chegada cara e desça para 2.000 pés, altímetro 1.0.2. Autorizado o final do procedimento ILS Zulu, reporte estabilizado no custo localizador. Gente, descendo para 2.000 pés com 130, 1-2, descendo via, chegada Cari, e acusará no localizador da 2863. Firmo. Correto. Biache 1708, chame Centro Recife no 26.85, alterna 125.45. 2.85, 1.25.45, 6708, boa noite. A 3603, decolada ao Zuno 7, controle Salvador 119, decimal 8. 098, tá, 3603. Controle TAM 3603, boa noite. 3603, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Gole. Para o 340, Gole, o TAM 3603. Pode voar, Wilson. Mantém o perfil da saída. Mantém. Para puxa acionamento, portão 2. Autorizado, chame táxi, gol no meio no 3. Informado para o táxi, gol no meio no 3. Qual 070 está na escuta? O 4070 tá na escuta? Salvador, boa noite, 40, 70 da Azul, cruza 195 para 160, tá voando o Cari. Azul 4070, acione identificação, autorizado via chegada Cari, desça para 3000 pés, ajuste 1012. Via chegada Cari com 1012, 40070, descendo para 3000. Boa noite, está 3662, está cruzando 200. 3662, acione identificação, autorizado via chegada Cari, desça para nível 040. Chegada Cari, 040, 3662. Perfil da chegada, Ocean 6310. Gente, vai manter o perfil 6310. Plano meio no 3, táxi via Índia Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 2, vovô. Prezado, táxi via Índia Alfa, quando na Golf, 1 no 8, decimal 3, ajuste no 0, 1 no 2, voo 1 no meio, 1 no 3. Fala Salvador, cardeal 50. É o 50, o solo, prossiga. Boa noite, gente. Gente da Fox Trot, com o instrumento mora na vertical, pressionamento, Fátima. Gente, Cardeal 50, só confirme a hora do plano. Traz 22h30. O que eu tenho aqui no sistema é as 21h20, já tá vencido. Paga isso não, é de 22h30. Gente, vou checar aqui, aguarde um minuto. O 50 só confirma, vai realizar procedimento de instrumento? Negativo, vertical. Paulo Salvador, passaredo 2231 para posicionamento. Passaredo 2231, autorizado, chame táxi. Para o TAN 3561 para o posto de acionamento no 08. TAN 3561, aguarde. Aguardando, TAN 3561. Gabriel 50, copia. Cardeal 50, autorizado procedimento instrumento, sujeito ao tráfego. Após a decolagem, vai manter a prancha mal controle Salvador em 19.8, transponder 0117 e a torre 18.3. Após a decolagem, mantendo a reta, chamando controle 0117 ao transponder do cardeal. O cardeal 50. Cardeal 50, libre acionar chame táxi. Altímetro 1012, reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado o final do procedimento do ILS Zulu. Dia chegada 2000, reporte estabilizado, ILS Zulu 4070. O grau 109, cheque o trem de pouso. Ciente. Guardião 06, mantém sequências visuais, 500 pés, o único tráfego a reportar é o Caçador 08, que está mantendo 500 pés, via do litoral. Controle Salvador, boa noite, 3858, passando 195 para 150. 3858, acione identificação, autorizado, chegada cara e desça para nível 050. Identificou, descida até o 050 na chegada cara, descendo 3858. Salvador, Altan 3561. O corpo fala que está executando os desvios à esquerda e outras informações. 103 desvios, Altan 3858. 0612 de nós. 6310, diga o ponto. Salvador, passarelo 2231, para o táxi 25, para ver a prova de autonomia alterna Brasília. Passarelo 2231, autorizado o táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf Torre no 8.3, o ajuste agora no 0.3. Bom voo. Juliette, Alfa, quando na Golf 7.18.3, obrigado, lá pra baixo. A 3561, coordeno com a equipe de solo que após a passagem da aeronave da passaria está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Após a aeronave da passaria está autorizado o push acionamento, tá? 3561, vai reportar pro táxi. Salvador, boa noite, voo na 613, próximo ao ponto de espera da 28. Voo no 613 visual com o Fokker 100 da Oceaneco, passando à sua frente agora. Afirma. Gente, após mesmo autorizado alinhar e manter pista 28, voo no 613. Após mesmo alinhar e manter pista 28, voo no 613. Desça via chegada para 3.000 pés, altímetro 1012. 3.012, 3662, atuando. Correção, altímetro 1013. 1013, ok. Controle Guardião 06, visual com Andina. Frequência livre para a coordenação Guardião 06, até o retorno. 67. Chame o solo em 121 decimal 9. Solo 219, controle Salvador, boa noite, Webjet 6727, dentro da informação Foxtrot. Webjet 6727, a